tá, a gente na 013. Que Luciana Lima. Argo 1, 360, 1860. Autoridade em graça, que Luciana Lima, repórter Daniela, pronto, pista no 7. Afirma, sua sala de 4-6. Pois ele vai à esquerda, no texto para parar e beijar. Oscar Maquiante, chame a torre, frequência 118.95. 118.95, boa. Oi. Pode fazer a tua árvore, 1869. 1869, autorizada, Elefa. Elefa, obrigado. Palmeiro, Oscar Maquiante, reporta na vertical do farol. Reporta na vertical do farol de Itapuã, Oscar Maquiante. Boa tarde, frequência livre, estacionar. Tá bom, eu acho que a Mike Yankee, final da... Autorizado cruzar final da 1-0, reporta na final da 17 pro povo. Autorizado cruzar final da 1-0, reporta final da 1-7, compadre, pela direita, eu acho que a Mike Yankee. Papão Romeu, Kilo Sierra Lima, autorizado do Colégio Pistão 17, vento 1-0 graus, 1-2. Azul 4065, Lima, Zempe, 1-0. Tá bom, meu, que o Lima decolada aos 450, chama o controle 2-0-8. 128, que é o Serra Lima. Controle, Papa Romeu, que é o Serra Lima, centena, perfil coral. Papa Romeu, que é o Serra Lima, contato radar, via saída coral, suba para nível de voo 100. Coral 100, Kilo Serra Lima. O Oscar Mike Yankee vai cruzar a final da 1-7. Gente, Oscar Mike Yankee, reporta na final da 1-7. Yankee, reporta. 1869, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. Oito meia nove, controle Salvador. Autorizado 1-7, vento 1-0 graus, 1-2. Autorizado pouso na 1-7, o Oscar Mike Yankee já está abaixado e checado. 4065, decolagem autorizada, pistona 0, vento 1-0 graus, 1-2. Serra Lima autorizado, direto ao destino. Direto destino, pelo Serra Lima. Romeu, Sierra, Zulu Eco, prossiga. Romeu, Sierra, Zulu Eco, ciente. Confirma o código acionado. Mantenha as condições visuais, 1.000 pés, o ajuste em Salvador 1013 e a parte final para pouso. Descobrado. Do 4065, decolar 73, chama o controle Salvador 120, decimal 8. 1208, 4065. Controle Salvador, azul 4065, decolou na Dael. Azul 4065, contato radar, após 2000, vou Leda. Após 2000, Leda, 4065. Azul 4206, autorizada a linha de decolar, pistona 0, vento 1-0 graus, 1-3 mais. A linha decola, azul 4206. Controle, o Sierra Zulu. Prossiga. Visual para animal, Sierra Zulu. Tente, chame para o retorno, Liga de Maré, o Sierra Zulu. Autorizado o CGL, chamará para o retorno, o Sierra Zulu. Azul 4206, chame o controle Salvador, decolada 5357, chama 120, décima 8. 208, azul 4206, boa. Controle Salvador, azul 4206, 1500 pés na PUCA. Azul 4206, contato radar, via saída PUCA, suba para nível de voo 350. Salvador 350, via PUCA, azul 4206. O Xanema 201, autorizado a linha de decolagem, está no zero, vento 1, no 0 graus, está no 2 mais. Azul 2591, 544 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado. Chame Ilhéus, 120, décima 1. Ilhéus 201, azul 2591, azul 4065, chame o centro Recife, frequência 125, décima 1, alterne 118, décima 8. 251, 288, 40. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, plano de voo cancelado aos 2000, desse em condições visuais, práticos de tráfego, reporte cruzando 4500. Descendo, recuperar para 4500, Kilo Serra. Sim, a decolagem foi o 01, 20, décima 8. É. Décima pouso, 20, 10, copiado. Montrão de Salvador, boa tarde, 6201, Oxané. Oxané, 6201, contato radar via saída da El, suba para nível de voo 360. 360, nada El, pode voar Leda, senhora. Autorizado, Leda, Oxané, 6201. Manda até a 6201. Controle, o Sierra Zulu Eco, regressa. Sierra Zulu Eco, gente, mantém as condições visuais, eu não mil pés, é poste na 20ª milha de Salvador. Indo de maré são 14 mil. Pede copiado. No 0 graus, no 2, né? Ainda fala no 0, deu certo, né? O 4206, chame o Cedro Recife, frequência 126.85, alterno 125.45. 126.85, alterno 125.45, tenha uma boa tarde. Ponta 7 no 2, decolada 04, no controle Salvador 120, décima 8. Salvador 208, 27 no 2, boa tarde. Papa Romeu, aqui no Serra Lima, 54 milhas sudoeste Salvador, serviço radar encerrado, frequência livre, não atraso reportando o setor. Salvador, Azul 27, ano 2, boa tarde. Azul 27, ano 2, contato radar, via saída Conde, suba para nível de voo 970. Conde 970, 27, ano 2. Gente, frequência livre no atraso para reportar no setor, Serra Azul Eco. Canaé 6201, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 128.8. 251-1288, Terra do Eco, prossiga. 500 pés, reporte sinal para pouso, Terra do Eco. Do nome ao pé, Terra do Eco. Whisky Uniforme Mike, prossiga. Atango Whisky Uniforme Mike, acione o transponder 5510, suba até o nível de voo 160. Aguarde coordenação com o Centro Recife. Whisky Uniform Mike. Tango Whisky Uniform Mike, suba até o nível 140. Tango, Whisky e Uniforme Mike, voe direto Vitória. Quando na curva de Vitória, Papa Romeu, November Oscar Whisky, mantendo as condições visuais na proa de Paripe, reporte para a descida. Papa Tango Whisky, Uniform Mike, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 20 milhas, rumo noroeste, cruzando nível de voo 220 em descida para 150, um Boeing 737. Tango Whisky, Uniform Mike. Serra Azul Eco, visual em mar. Papá Romeu, Serra Azul Eco, não atraso para reportar, frequência livre. Frequência livre para o Serra Azul Eco. Obrigado, boa tarde. Bono 966, acione identificação, via chegada a mar e desça até o nível de voo 150. Informa o tráfego, sua posição de 3 horas, 3 milhas, rumo sudeste, mantendo o nível de voo 140, um Charlie 750. Bono 966, autorizado Serra Vitor 366. 366, Bono 966, grato. Tango Whisky Uniforme Mike, autorizado nível final 400, suba e mantenha nível de voo 320. E chame o Centro Recife, frequência 125, decima 1. boa tarde, Gol 945, por favor, espera para todos. Gol 966, tráfego superado, desça para nível de voo 050. Mantenha o 10.0, boa 9, bem. Guarda, boa tarde, Gol 945. Voo 645, decola de 21, controle Salvador 120, décima 8. 208, 645. Salvador, muito boa tarde, eu vou no 645, decola na Dael. Voo no 645, contato radar, via saída da Dael, suba para nível de voo 360. Israel 360, com 645. Arrumei aqui no Serra Lima, prossiga. Kilo Serra Lima, aciona transponder 0233, sua para nível de voo 090 na proa de Mare, para interceptar a chegada Mare. 1966, desça para 2500 pés, o ajuste no 093, autorizada a final R9, pista no 0, reporte passando Terra Vida 366. Chegou no 093, descendo para 2500, 1970, 366, 4966. Azul 2712, 5.6 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju, 120.3. Agora para Aracaju, 120.3, 2712, obrigado, Branco. Puxa, né, 6259, boa tarde, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 110 graus, 119. Papá Romeu, aqui do Serra Lima, vai na Pro do Serra Vito 366. Bruno 645, chame o Centro Recife, frequência 125.1, alterne 128.8. O Recife 251-288, gol 645. Salvador, Papá Romeu, November Oscuriski, para descida. Papá Romeu, November Oscuriski. Desce inicialmente para 2500 pés, o ajuste no 093. November Oscuriski, desce para 2600 pés, o ajuste no 093. Sapato uniforme, mais uniforme, prossiga. Sinoniza que solicita? Uniforme, é com uniforme, sim. Suba inicialmente para 3.000 pés, o ajuste no 093. Vai efetuar o procedimento RNAS ou INDBZULON? É, de Guanapro Pro do Serra Vida 368, uniforme, Mike, uniforme. Autorizado, 050, uniforme, Mike, uniforme. Canal da Patango Whisky, ótica, uniforme. Patango Whisky, ótica, uniforme, prossiga. Lamento, Salvador, 510, antena 0113, 01 a volta. 2208-629, boa. Gente, mantendo condições visuais na proa de Paris, 1.500 pés. Paris, tá. Controle uma boa, Chanel 6259, decolando a sua escolha. Chanel 6259, contato radar, via saída da EF, suba para nível de voo 360. 360, solicita a proa de Leda, se possível. Autorizado Leda, Chanel 6259. Leda 6259, obrigado. Uniforme, mais uniforme, aciona o transponder 0235. Com a 966. 1966, complete final R9, chame torre 118.95. 0956, boa tarde, 1966, final pista 9. Gol 1966, boa tarde. Ajuste padrão. Tráfego ainda 9 estado, continua a aproximação, aguarda a transição de pouso. Erro massivo, continua a aproximação, 1966, aguardando. Papa Romeu Kilo Serra Lima, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 3. 4 mil pés, ajuste no 0 no 3, Kilo Serra Lima. Patango, isso que eu acho que o uniforme tem condição de descer para 1 no mil pés? Afirmativo. Desça para 1 no mil pés na proa da Ceasa, o isso que eu acho que o uniforme, o ajuste em Salvador no 0 no 3. Uno 966, traficado estado, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 109. Afirmativo, livre pouso, pista 10, com 1966. Nordeste, mantendo, cruzando 1.300 pés para 1.000 pés. Vente. Com isso, que desça para 1.500 pés. O ajuste no 0 no 3. 1.500 pés, ajuste padrão. Controle Salvador, boa tarde. 3290, informação Lima. Então, 3290, acione identificação, via chegada mar e desça até o nível de voo 060. Sendo via chegada até o 060, até 3290. Então, 3290, aguarde. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, desça para 2500 pés, o ajuste no 0 no 3, autorizado a final RNAVE, responsabilizado. 2500 pés, ajuste no 0 no 3, reporta estabilizado, RNAVE 0 no 0, Kilo Serra Lima. Estágio do 6259, uma ótima. Estágio 6259, aguarde coordenação com o Centro Recife. Gol 1966 no solo aos 33, direita 121, décimo 1. Afirmativo, 1211, livrando direito, 1966. Qual marca uniforme? Confirme a velocidade indicada. Velocidade indicada 2.0 mais. Entendi. Channel 6259, autorizado, direto Motiva. Chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. Autorizado, direto Motiva, 251-282, Recife, boa, 62, final. Wisconsin 7, Wisconsin Uniforme. Wisconsin Uniforme, chame em torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Salvador Whisky, Austin, aí, Uniforme, torre. Ajuste padrão, vento para check 1 com 99. Autorizado o final no 7, reporte na curta. Uniforme. Uniforme, Uniforme, mantenha a velocidade 2109, vai na Porto Ferro Vitor 366. Pan 3290, vai na proa do Serra Vida 368, inicie redução para 2309. 368, reduzindo 230, Pan 3290. Brasco Isque, na proa da Serra, reporte visual com campo. Avisado RW Serra Lima. Isso, Serra Lima, chame torre, frequência 118, decimal 95. Torre 118, 95, Serra. Salvador, boa tarde, Papão Meu Quilo Serra Lima, estabilizado RW-19. Boa tarde, Papão Meu Quilo Serra Lima, ajuste padrão, continua a aproximação, reporta 372. Gente, reporta 372, Serra Lima, ajuste padrão. Uniforme, chame para a descida. Chamaremos para a descida, uniforme, aqui no forno. Controle, o November Alcarice, visual com o campo, autoriza a sinal da 17. November Alcarice, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Gente, 295, tá? Torre Salvador, Papa Romeu, November Alcarice, toda rotatória, visual com o campo. Uniforme November Oscar Whisky, ajuste padrão, vento uma centena com 10 nós, autorizado final 17, reporte através de imagem. Ajuste padrão, autorizado final da 17, reporte imagem, November Oscar Whisky. Na conta da 17, Whisky, Oscar Whisky. Estado, autorizado pouso, pista 17, vento 110 graus, 109. Vente, pá. Salvador, uniforme Mike, uniforme para descida. Uniforme Mike, uniforme, desça para 2500 pés, o ajuste no 013, mantenha a velocidade até o Serra Vida 366. Autorizada final R9, responsabilizada. Responsabilizado, mantendo a velocidade até o 366. Autorizado pouso na pista 10, vento 110 graus, 109. É esse, Lima. Barra Romeo, Charlie Alfa Tango, prossiga. Ciente, livre táxi à direita, via Papá, ao estacionar para ser livre. Romeo, Charlie Alfa Tango, ciente, mantendo as condições visuais, reporte estacionando Paris, Charlie Alfa Tango. Romeo Charlie Alfa Tango, sendo autorizado litoral sul, reporte passando fora da barra. Informa aí que o uniforme já iniciou a descida. Você, está iniciando agora. Sente. Então, 3290, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 3. 4 mil no 0 no 3, o 3290. Papá Lima, Mike Fox, prossiga. Papá Lima, Mike Fox, ente autorizado ao litoral sul, reposto passando fora da barra. Papá Lima, Mike Fox, confirma o POB? Gente, copiado. November Oscar Whisky, na vertical de Enrimar. Papá Romeu, November Oscar Whisky, autorizado pouso, pistão no zero. Quais são? Pista 17, vento 110 graus, 119. Autorizado de pouso na pista 17, November Oscar Whisky. Papá Romeu, Kilo, Sierra Lima, no solo aos 41. Direita, 121, decimal 1. Direita, 121, decimal 1, que termina. Na produção de Serra Vida 368, autorizada a sinal RNAV, reporte passando Serra Vida 366. Autorizado o RNAV, reportaria 3290. Passando Serra Vida 366, o papapap, uniforme, Mike uniforme. Uniforme, Mike uniforme, complete sinal RNAV, chame torre 118, decimal 95. 11895, uniforme. Azul 2781, ponto espero da 10, pronto. Torre, papapap, uniforme, Mike uniforme. Papapap, uniforme, Mike uniforme, ajuste no 0 no 3, continua aproximação, reporta 372. Para 372. Azul 2781, a torre tem condições de decolagem imediata, no 0? Está firme da intersecção. Sente autorizado, alinhagem da cola sem parar, piso no zero, azul 2781, vento 110 graus, 119. Sente, livre decolagem, 2781. Papá Romeu, informação de tráfego, a TR da Azul, ingressando agora a cabeceira no zero, preste iniciar a rolagem. Sente, poderia informar se há algum tráfego na 17? O tráfego acaba de tocar a pista, nenhum mais para pouso. Positivo, informe para visual para o plano cancelamento, se é autorizado pós na 17. Gente, informe mais uniforme, plano de instrumento cancelado aos 44, autorizado base pela direita, pista no 7, reporta na ruta final. Reportará o uniforme. Papá Romeu November, Oscar Whisky, no solo aos 44, autorizado backtrack, AEL, estacionar para cancelar. Romeu Kilo, Serra Lima.